Saúde é o Tema. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. O racismo contra as crianças negras provoca sérios impactos no desenvolvimento delas e que podem ser levados para a vida toda. Enquanto muitos estudantes sofrem com preconceito, os educadores dizem não perceber o racismo na instituição de ensino. A eliminação do racismo na sociedade é também uma responsabilidade da escola e deve ser incluída em seus objetivos. No Saúde é o Tema de hoje, vamos discutir como o racismo afeta o desenvolvimento das crianças negras. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da UFPE, e enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. Lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre como o racismo afeta o desenvolvimento das crianças negras, vamos conversar com a cientista social do Centro das Mulheres do Cabo e integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas do Fundo Malala, Cássia Janes. Seja bem-vinda novamente ao Saúde é o Tema, Cássia. Bom dia, William. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos a sua participação. E também convidamos para a conversa a pedagoga do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC, integrante do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e ativista pela Educação do Fundo Malala, Paula Ferreira. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, William. Muito obrigada. Nós que agradecemos a sua participação hoje aqui no Saúde é o Tema. Paula, você pode começar explicando como o racismo ocorre contra as crianças negras na escola? William, acho que queria só voltar um pouquinho para a gente poder falar, né, de que o racismo ele é estruturante, né, no Brasil. No Brasil e, infelizmente, no mundo, né? Então, quando a gente fala do racismo e como isso chega nas escolas, a gente está falando de uma estrutura social, né, que coloca a população negra em situação de desigualdades. Acho que isso é um ponto importante a gente falar, porque a educação, né, a escola, o espaço onde essas crianças negras estão e como elas são afetadas, diz muito dessa estrutura, né, que ela desequilibra justamente a condição das meninas e dos meninos negros que estão nas escolas públicas, em especial porque são a maioria, né, são quem frequenta o espaço da escola. E aí, nesse sentido, quando a gente fala de racismo e como o racismo afeta a vida da população negra, das meninas e meninos negros que estão nas escolas, vem dessa estrutura, né? A gente está falando aí de mais de 130 anos de abolição no Brasil, onde a gente ainda não tem, né, toda a população negra ainda não diz, né, e não se reconhece como negros e como negras, justamente por conta da desigualdade e por conta da exclusão racial que nós, né, pessoas negras, sofremos. E quando a gente está na escola, no ambiente da escola, é muito importante que a gente tenha escolas antirracistas, né, que são escolas que pensem sobretudo, propostas e projetos pedagógicos, né, que legitime a questão étnico-racial, de como essas meninas e esses meninos precisam ser ouvidos e ouvidas e valorizados na, né, sua questão racial, e como é importante também que eles reconheçam, se reconheçam enquanto menina e enquanto menino negro nas escolas. Para você ter uma ideia, o CIDEC tem realizado um projeto chamado Na Trilha da Educação, Gênero e Políticas Públicas para Meninas, que é apoiado pelo Fundo Malala, e o projeto tem como objetivo pensar em política pública nas redes municipais de ensino de Camaragibe, Igaraçu e Recife. E nessa perspectiva, como as redes municipais podem enfrentar as igualdades de gênero no meio da escola. E quando a gente fala de gênero e quando a gente fala de meninas e meninas negras, a situação ainda é muito mais delicada, né? Porque também o machismo ele é estruturante, assim como o racismo também é estruturante, e nesse sentido há um impacto muito grande na saúde mental das crianças também, que não conseguem se identificar, né, como meninas negras, e nesse sentido tem uma questão de invisibilidade. É importante que as escolas elas possam repensar, né, os projetos, né, o próprio projeto político pedagógico das escolas, que dê conta de desconstruir, né, realmente o racismo dentro da escola, e reconheça essas meninas e esses meninos como sujeitos de direitos, nas suas diversidades, nas suas pluralidades, né? Sobretudo na questão territorial. Então, quando a escola não reconhece ou não legitima, há um impacto realmente na vida dessas crianças, né, de adolescentes e crianças, porque isso diz muito de como elas não se veem, não se reconhecem enquanto as meninas negras. E aí a saúde mental, né, a questão psicológica, afeta bastante. Né? E é importante que essas meninas, a gente possa ter meninas que se autodeclarem negras e meninos negros nessa sociedade. Mas isso diz muito essa estrutura que ela é perversa, né, no Brasil, quando o racismo ele tem matado, né, as pessoas, né, por falta de política pública. E na questão educacional, isso também respinga e muito. Porque se eu não tenho política pública, recursos, né, para investir melhor na educação das crianças, sobretudo as crianças mais vulnerabilizadas, entre elas crianças negras, isso diz de uma exclusão social e racial também. E, consequentemente, a vida dessas meninas e meninos são impactados por não ter uma política pública ou uma escassez de política que realmente contribua, né, efetivamente para que elas se reconheçam enquanto menina e enquanto menino negro. Então, tem todo sentido, assim, a escola repensar essa construção, né, dessa ideia de o que o racismo é. Primeiro, reconhecer que ele é estruturante, que a escola tem um papel social, né, para trabalhar nessa perspectiva, né, da valorização das identidades étnico-raciais no ambiente da escola, para que as meninas se reconheçam como meninas negras e os meninos negros e possam realmente ter sua identidade mais fortalecida no ambiente da escola. Cássia, quais as consequências do preconceito racial para as crianças negras? William, as consequências são bem impactantes, né? Como a Paula falou aí, a gente integra essa rede de ativistas pelo direito à educação de meninas, do Fundo Malala, o Centro das Mulheres do Cabo, que é a entidade que eu represento. A gente aqui tem um trabalho bem interessante que é de terapeutas comunitários, e nós somos terapeutas, minha formação também em terapeuta comunitária e pedagoga, e a gente fez um trabalho bem interessante, William, fiquei muito feliz com o convite de poder compartilhar isso, que foi um trabalho de resgate da autoestima das crianças e adolescentes, em outros projetos também, que a gente tem parceria com o Fundo Malala, também com o Unicef e com a ActionAid Brasil, que são entidades ligadas ao fortalecimento também de meninas, né, e de crianças e adolescentes. Especificamente com o Unicef, entre 2019 e 2020, nós desenvolvemos um chatbot que chama, o nome dele é bem engraçadinho, é TOPT. Quem for procurar na internet aí o TOPT, vocês podem acessar pelo Messenger, pelo WhatsApp. A gente trabalhou numa escuta nos estados do Nordeste, Centro das Mulheres do Cabo, enquanto terapeuta, junto com a Unicef, que era a entidade que tinha o recurso com a Dove, e a gente fez uma escuta, Paula, em vários municípios aqui do Nordeste, em Pernambuco, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, e foi um momento bem interessante. Meninos em situação de rua, de abrigamento, meninos e meninas das escolas, do município do selo Unicef, a gente ouviu essas meninas e meninos, o quanto isso era impactante, o racismo na autoestima, no desenvolvimento dessas meninas e meninos e adolescentes, e os impactos, William, que isso traz para a vida inteira. Então, a gente diz assim, como o racismo com as crianças, ele acontece de forma velada, né? Aquela questão assim, ninguém chega para uma criança assim, você é negro, né? Mas começa aquela história de, tô pintando o cabelo da menina, o cabelo dela não é igual ao meu, é liso, né? Esse cabelo é tão bom. Aí pega o meu cabelo, eu me lembro da minha infância, né? E a minha mãe arrastando assim os meus cachos para pentear, era um inferno. E ela arrastava e queria que meu cabelo fosse igual o dela, porque minha mãe é branca e meu pai é negro. E aí, o cabelo da minha mãe era bem liso, e o das filhas não. Então ela puxava o cabelo assim, esses cabelos de fubá, dizia mesmo assim. E é o impacto que isso tem. Quando a gente estava nessas terapias, ouvindo essas meninas e meninos, teve casos que me chocaram, assim, me trazia de volta a minha infância, e ao mesmo tempo dizia assim, é por isso que eu estou nesse processo, é por isso que eu estou nesse papel, de ajudar meninos e meninas a enfrentar essas consequências, a lidar com a autoestima, com a sua ancestralidade, com as nossas ancestralidades, e de que isso, positivando esse processo, porque, assim, temos um problema seríssimo de velado, dizer que na fila da escola, quem é escolhido para ser a rainha do milho, é uma besteira, mas aqui no Nordeste tem isso muito forte, né? Então, assim, verdade, os cabelos bambus, as piadinhas são veladas, né? O nariz dela é chato, Ah, vai pegar todo o ar da sala. Então, coisas que vai machucando a criança. E a criança vai se sentindo assim, de rejeição. Eu não quero ser negro, né? Eu não quero ser negra, né? Associa a imagem do negro e da negra com coisas ruins, com coisas negativas. Então, a primeira consequência é a rejeição da minha identidade. Eu começo a rejeitar a minha identidade enquanto negra e negro. Eu começo a ter problemas de me socializar, né, com meus colegas, com problema de autoestima, de desenvolvimento do aprendizado, e isso tem um problema também de saúde, seríssimo, que é o aumento da ansiedade, da fobia, da depressão. Casos de que eu ouvi de relatos que eu ficava chocada, era da criança que se pintou de branco para ter amigos na escola, e ela dizendo aquilo assim, eu me pintei de branco, né, e foi um momento crucial, assim, no momento da terapia, quando ela, terapia em grupo que a gente fazia, nesses processos, foi no Rio Grande do Norte, e ficou muito chocado, assim, para mim, Paulinha e William, dizer assim, Catarina, eu me pintei de branco, tia, tive uma crise alérgica terrível, ela tinha 7 anos quando se pintou de branco, ela estava com 12 quando a gente estava conversando, então, assim, ela saiu daquele evento com os cabelos soltos, a gente rindo, conversando, brincando, escutando músicas, porque a mídia não me representa, né, eu sou negra, a mídia não me representa, eu sou negro, e o como é que a mídia me apresenta? Não é? Onde eu estou? Em que espaços essa cultura me coloca? Então, a escola é um espaço de socialização importante para o desenvolvimento infantil, desde a primeira infância até a idade jovem, que se a gente não pensa em políticas públicas de inclusão de meninas, e a gente fala de meninas, mas a gente sabe que os meninos também sofrem essa questão, mas por que a gente está fazendo recorte de gênero? Porque a maioria da população é mulher, então assim, a gente tem 56,3% da maioria da população negra no Brasil, e a gente faz um recorte de somar negros e negras, pardos e pardas, englobando isso como faz o IBGE nessa estatística, e afirmando que a cada 24%, assim, a cada 4 brasileiros negros pobres, então assim, estamos muitos negros pobres, e dessa maioria são mulheres negras, né? As mulheres negras são 51,9% da população, então por isso a gente faz o recorte de meninas também. Outro ponto interessante é a consequência para a segurança. Eu moro numa cidade onde, infelizmente, é uma das 10 cidades mais violentas do Brasil e a segunda maior perigosa para o jovem negro viver. A gente tem um índice de violência e assassinato de juventude negra, a gente diz que é um genocídio da juventude negra no Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco. E é preciso tratar isso. Isso é um problema de saúde, isso é um problema de saúde pública, isso é um problema de educação, isso é um problema porque é velado na escola, é escancarado na segurança pública, né? E a gente tem as consequências disso também na saúde pública. E como a sociedade toda tem que enfrentar isso? Promover políticas públicas afirmativas de enfrentamento ao racismo, não esconder o racismo no Brasil, né? Não velar o nosso racismo. Eu não tenho racismo, mas onde eu escondo ele? É na replicação do pensamento, do discurso opressor, dominante, racista, que eu, tipo assim, estou positivando. Ela é negra, mas é tão inteligente, né? Ela é negra. Então, assim, são coisas veladas. Eu estou falando enquanto professora, enquanto conselheira. Tempo inteiro, né, Cássio? É. Tempo inteiro, né? Enquanto terapeuta que recebe essas meninas e meninas que vêm com esses problemas de saúde mental, né, que reverbera na somatização da saúde física também, porque você passa a somatizar isso, você não expressa o seu sofrimento, então essa dor se torna uma dor física, e nós temos uma sociedade adoecida pelo racismo. É preciso mudar essa realidade, a gente não pode mais aceitar isso. Então, assim, desde a creche, gente, é muito forte isso, mas é desde a creche, desde a escola, de outros espaços públicos na comunidade, as nossas crianças vêm sofrendo racismo. É muito impactante isso que você falou da estudante potiguar que se pintou de branco e que às vezes a gente vê isso no dia a dia com maquiagem mesmo para tentar deixar o rosto mais branco por causa desse convívio social e sofrer menos. E como você disse, impacta muito, principalmente na saúde, na educação e no convívio social. Paula, em relação à atuação do SENDEC nas escolas de Garaçu e de Camaragibe que você falou, como foi esses relatos de convívio social que vocês viram? Então, a gente tem feito assim, né, esse projeto na trilha da educação, gênero e políticas públicas para meninas, né, como eu já tinha falado, que é apoiado pelo Fundo Malala, que tem aí também das mulheres do Cabo, né, a Cássia como ativista, assim como eu também do Fundo Malala. E tem sido bem, bem impactante, sabe, William? A gente tem observado diversos desafios e as consequências de uma sociedade racista e os impactos dela na vida das meninas em especial, trazendo aqui realmente o recorte de gênero, que é onde a gente tem, né, atuado aqui no Brasil. O Fundo Malala tem apoiado projetos, né, aqui no Brasil, na América Latina e em alguns países, em outros países do mundo. E esse recorte tem sido bem essencial, porque as meninas, né, têm relatado os diversos desafios, né? Quando elas trazem, por exemplo, que ainda no século XXI elas são chamadas de macacas. Tem meninas que estão querendo deixar de ir para a escola porque são chamadas de macacas. Meninas que ainda não conseguem se ver representadas no ambiente da escola. Isso diz muito também, né, da falta de representatividade, né, de você ver pessoas, né, que se coloquem, profissionais, educadores e educadoras, que tem um papel tão importante, tão essencial, né, para que essas meninas consigam se ver, se reconhecer, e esses meninos também, né, como meninos e meninas negras. E nesse sentido, a gente percebe os relatos, vai muito na, ainda mesmo, muito sofrido, assim, porque eu já passei, né, e passo até hoje, como mulher negra, mulher periférica, por diversos tipos de preconceito, né, de racismo, isso é diário, e também como estudante, que fui de uma escola pública, fui muito silenciada, né, sempre fui vista como uma boa aluna, mas uma boa aluna porque eu não, né, eu não tinha voz, eu não tinha fala naquele, no espaço da escola, e, enfim, né, no espaço que eu atuava, então sempre fui considerada uma menina muito boazinha, né? Então, isso quebra um pouco quando eu começo a ter, né, as falas e me colocar enquanto mulher, já jovem, enquanto mulher negra, em alguns espaços, e perceber isso hoje nas meninas tão novinhas, né, adolescentes, 12, 13, 14 anos, ainda sentir a dor no corpo, como Cássia trouxe aí, né, reverbera muito no corpo, essa dor de sofrer ainda o racismo nesses espaços, né? E aí os relatos, eles são muito duros, difíceis e cruéis até, né? Assim, são perversos, porque as meninas, elas têm sido impactadas na sua vida escolar, na sua aprendizagem, uma vez que ela não consegue se sentir incluída, né, ainda, muitas delas, na escola, no espaço que é de ensino e aprendizagem. A gente não tem dúvida, né, Cássia, o quanto a escola ela é importante para esse desenvolvimento dessa menina e desse menino, desse estudante, mas o quanto ainda reproduz no ambiente da escola o racismo. Então, é importante, né, que as escolas comecem a entender, né, o quanto problematizar, trazer questões, né, levantar questões, ainda que diz do racismo, né, desse racismo que ele é estruturante, e quanto é importante, né, que a escola comece a repensar propostas pedagógicas, né, que minimize, com certeza, a vida dessas meninas e desses meninos negros, né? E aí o SENDEC, por meio do projeto, tem atuado na rede de Recife, Camaragibe, Igaraçu, e a gente tem discutido muito, assim, não só com as escolas, mas com a rede de proteção que a gente também atua, a rede de proteção que a gente está chamando. É uma rede que ele amplia aí um debate com atores políticos do CREAS, do CRAS, acionamos o Ministério Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, também da Assistência Social. Então, são vários atores políticos que atuam, né, para a promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes. Porque a escola, ela não ela está num território, né, primeiro é importante dizer, ela está dentro de um território, não está isolada, e a escola ela não deve estar sozinha, né? Então, pensar em política pública, enfrentar o racismo, isso diz muito de uma rede, né, que onde ela está inserida. Então, a gente tem articulado redes, tanto de Recife, essa rede de proteção, para pensar essa educação, né, de qualidade, né, para as meninas em especial, né, tanto de acesso, a permanência na aprendizagem delas, como na rede de Igaraçu e também na rede de Recife. Então, a escola ela tem um papel social, mas a gente também, quanto sociedade, né, todo mundo tem um papel também de enfrentar, né, o racismo. Né? O racismo ele ainda diz muito, né, de como ele atua para não colaborar para o desenvolvimento, né, de meninas e meninos, de crianças, como disse Cássia, desde a infância a gente não consegue repensar realmente, né, essa atuação, né, do enfrentamento ao racismo. A gente não vai conseguir numa sociedade que ela esteja menos adoecida. A gente está lidando com meninas, meninas adolescentes, estudantes. Os relatos muito de gestões, das coordenações pedagógicas, a gente tem falado bastante, de meninas se se mutilando. Isso tem sido muito comum, infelizmente, né? E aí, muitas meninas que são negras, meninas que têm sido silenciadas e que não têm conseguido falar muito na escola, meninas que estão em situação de muitas vulnerabilidades. E aí eu queria trazer um recorte aqui, né, o momento que a gente está, que é da pandemia, né, pela Covid-19. Então, as meninas também que precisam estar, né, precisou durante quase o ano 2020 inteiro, né, 2021, estar em casa, isoladas, e com muita dificuldade de acesso à tecnologia, a um espaço adequado para estudarem, e a sua vida tomada também pela atividade doméstica, né, que elas acabam, enquanto meninas, também tendo que assumir em casa. Então, a vida dessas meninas, em especial, né, as meninas negras, são impactadas por essas estruturas que a gente tem, né, que é a estrutura pelo machismo, pelo racismo, pela desigualdade que a gente tem na sociedade. Então, nesse sentido, William, a gente tem, enquanto SENDEC, trazido vários temas, assim, várias temáticas, a gente está, inclusive, discutindo muito com gestões, né, e coordenações pedagógicas, professores e professoras, para discutir um pouco sobre esse lugar, né, que essas meninas não têm ocupado, na verdade. A gente está falando, né, de um momento tão importante esse ano, 2022, que é o momento das eleições, né, e aí a gente poder discutir também a importância de pensar candidatos e candidatas também que enfrentem, que pensem políticas públicas de igualdade racial. É um momento que é crucial. A gente não tem mais como, a população negra não suporta mais, não aguenta mais tanto racismo, né, tanta morte da juventude. Cássia falou aí de um dado bem preocupante, né, Cássia, onde você mora e onde das comunidades aí que está no ranking, infelizmente, das maiores cidades violentas, né, aqui, né, em Pernambuco. Então, isso diz muito também qual é a condição, né, dessas mulheres, dessas meninas negras, que estão em sua maioria, porque elas que vivem, né, a gente tem uma geografia na sociedade, né, social, que diz onde está a população negra, e ela está em sua maioria, se não nas comunidades quilombolas, estão nas periferias, né, estão espalhadas nas periferias, as quais têm uma precariedade, a ausência de política pública é muito grande, e isso torna a vida das meninas ainda mais precarizada, ainda mais difícil. A gente tem um dado, inclusive, do Fundo Malala, de 2019-2020, William, que diz que no Brasil, 1,5 milhão de meninas estão fora da escola. Isso devido à pobreza, ao racismo e à exploração. Então, veja o quanto o racismo, ele, né, tem aí um papel, e as vulnerabilidades que estão nesse ponto, né, que impactam a vida dessas meninas, dessas meninas negras, sobretudo. Cássia, em relação à implementação de políticas antirracistas dentro das escolas e discussões com diretores, professores, coordenadores e até com os próprios alunos, como foi que aconteceu isso aqui nessas escolas dos estados do Nordeste que você participou? Então, a gente conseguiu fazer esse diálogo através, vinham os representantes dos municípios que estavam para receber o selo do Unicef, né, município que apoia a primeira infância, a criança e adolescente. Então, nesse sentido, tinha representantes das secretarias de educação, programas sociais, e essas meninas e meninos vinham dessas escolas, né, para estar fazendo esse processo, aprendendo juntos, e o chatbot, ele justamente, ele está aí para que a gente possa estar acessando o TOPT. É um jogo, como se fosse um game. E aí eles podem, tem várias coisas que eles podem estar participando. Isso é uma forma de terapia também, porque é chegar para quem a gente não consegue fazer aquele grupo de terapia, como o centro faz aqui com as meninas do projeto do Fundo Malala, que é a terapia de grupo, né? A gente não consegue chegar para todo mundo, mas através do chatbot a gente consegue também estar contribuindo para que essas meninas e meninos que já tiveram muito prejuízo por conta do racismo, né, desses impactos, dessas consequências, consigam ter ajuda. A questão da política pública é implementar nos municípios, porque, assim, a gente tem aí várias pesquisas dizendo que o impacto que isso traz, a questão biológica, né, esse estresse, porque a criança fica naquela tensão o tempo todo querendo dar uma resposta, porque ela é pressionada. Então, tem essas consequências biológicas, as ciências sociais também já dizem isso. Então, a gente tem adultos que vão, e jovens adoecidos por conta desse racismo. Mas isso não consegue fazer, William, enfrentamento sozinho. É preciso ter essas políticas públicas. É preciso fazer juntos, coletivamente, esse enfrentamento. Então, é buscar uma sociedade mais equânime. E como é que eu consigo isso? Então, é um papel de todos os líderes, do legislativo, executivo, dos conselhos municipais de educação, saúde, direito da criança e adolescente, gestores de escola, líderes comunitários. E qual o meu papel para dar enfrentamento ao racismo? É pensar em questões de uma sociedade mais diversa, perpassar um discurso de relativização, de apoio à diversidade, mas não com foco em todos são iguais. Né? Ah, mas todos são iguais. Não, nós somos iguais, mas nós começamos de princípios diferentes. Então, é preciso dar equidade, né? Garantir equidade para que as pessoas consigam chegar, porque a largada na vida não foi igual para as crianças negras e para as crianças não negras. Né? Então, assim, as crianças brancas ou não brancas não é igual. Né? O choque de dizer assim, olha, eu sou filha de negro, mas eu tenho traços brancos no meu perfil, diferente de Paulinha, que vai sofrer um todo tipo de discriminação que não é o meu. Então, assim, o meu lugar de privilégio, como é que eu entendo isso? Ah, mas eu sou parda, nem gosto muito do termo, mas por isso que eu me vejo como negra. Mas muitas pessoas da minha família, que são irmãs, né, que filha de pai negro, com mãe branca, se veem pardas. Então, assim, nós somos negros, mas nesse sentido a gente percebe que há sim uma diferença. Então, se há uma diferença no tratamento, né, no sofrimento, então é preciso ter equidade, não só igualdade. E aí, nesse sentido, é imprescindível pensar nesse contexto de políticas públicas que implemente condições, seja com ações afirmativas, seja com cotas, como é que eu consigo? E o recorte tem que estar em todos esses espaços, não só na educação, porque a educação sozinha, a escola sozinha não vai conseguir. Então, tem que pensar gestor da educação. Desde a formação de professores, porque lá na nossa formação na faculdade, né, Paulinha, de pedagogia, também tem falhas. Porque, assim, é um sistema, é um racismo que é estruturante. Então, tem, né, vem lá desde a nossa formação de pedagogas, na minha formação de cientista social, que também tinha falhas nessa questão de discutir raça, porque, assim, vem do marxismo branco, europeu. Então, assim, que percebe que tudo se resolve em questão de classe. Aí vem pra gente aqui e percebe que não é só classe, não. Tem que ter raça e gênero. Porque uma sociedade onde não inclui mulheres e não inclui negros e negras não é uma sociedade igual. Então, assim, não é uma sociedade justa. Então, tem que ter essa justiça, né? E essa justiça, ela vai a partir do princípio que eu reconheço que nós somos diferentes, porém, temos direito de viver nessa sociedade, usufruir dela. Então, é preciso dar condições, é preciso fortalecer as políticas públicas antirracistas desde a primeira infância, passando por todos esses conselhos e políticas públicas de direito. Então, de juventude, da educação, da saúde, saúde da população negra. Tem um recorte diferente, né? As meninas negras, porque aqui a gente tem um índice enorme de gravidez na adolescência, elas sofrem mais violência no parto. Violência obstétrica. Porque o mito de que mulher negra é boa parideira. Ela não pode gritar. Vai que para fazer foi fácil. Porque ela é negra. Ela precisa de uma saúde pública. Que saúde pública é essa fornecida para essa população? Então, assim, pensar inclusive no currículo das escolas, um currículo multicultural. Não é? A gente já tem pensado muito nisso aqui na nossa cidade, porque a nossa cidade tem uma característica, Paula e William. Carlos Santo Agostinho tem um quilombola urbano. Então, nós temos um recorte bem interessante de raça já no nosso currículo. Mas muitas cidades não têm. Não trata a questão da educação quilombola. Não é? Então, como trazer isso, mesmo cidades que não tem quilombola urbano, como fazer isso em Recife, em Igaraçu, em Olinda, né? Como resgatar isso nas outras cidades, como resgatar isso no interior, né? Indígenas, como trazer essa questão do racismo que nos afeta tanto, nos machuca e a gente não pode mais. Então, é um compromisso coletivo que a gente convida, William, toda a sociedade para a promoção de uma vida mais justa e mais igual para as próximas gerações, para diminuir os impactos que está acontecendo nessa, reconhecer e estimular a autoestima e a ancestralidade, nossas heranças, e para que nas próximas gerações a gente não esteja aqui conversando o impacto da saúde disso, não precise disso. Pois é, temos que trabalhar juntos para construir uma sociedade antirracista. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre como o racismo afeta o desenvolvimento das crianças negras. Recebemos a cientista social do Centro das Mulheres do Cabo, integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas do Fundo Malala, Cássia Janes, e também a pedagoga do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o CENDEC, integrante do Comitê Pernambuco da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e ativista pela Educação do Fundo Malala, Paula Ferreira. Por conta das recomendações de distanciamento físico, o programa acontece de maneira remota. Paula, você tinha comentado sobre ter mais de 1 milhão de meninas fora da escola e entre um dos motivos era o racismo. Em relação à criança ir para a escola desde os primeiros anos, assim que ingressa, e até o ensino fundamental também, como os pais devem preparar os filhos para a escola? Eles devem avisar pelo que os filhos vão passar ou isso pode ser mais nocivo ainda? William, eu tenho, como mãe, né, também eu sou mãe de Eduarda e de Pedro, e eu sempre tenho trazido essa discussão desde sempre, né, porque desde que nascemos a gente já vive na pele o racismo. E eu acho bem importante, né, os pais que tiverem consciência do que é o racismo e como é que ele opera em nossas vidas, nessa tomada de discussão, né, de consciência. E as discussões em casa, elas fortalecem muito as crianças. Então, se as crianças conseguem ir para a escola, né, se auto-reconhecendo, inclusive como criança negra, ela não está livre de sofrer racismo, tá? Mas ela, com certeza, vai estar mais fortalecida para lidar com o racismo. Então, eu sempre, aqui em casa, eu sempre dialogo muito com meus filhos, né, meu filho e minha filha. E eu percebo o quanto essa conversa, né, e entender também o quanto o racismo ele está no nosso cotidiano, isso torna, sem dúvida, Pedro, meu filho de 11 anos, e a minha filha Eduarda, de 4 anos, com a consciência ainda para olhar para algumas questões que já percebe aonde é que ele, né, em alguns momentos eles se encontram e como é que eles se encontram. E aí eu acho importante, sim, que os pais possam já, desde cedo, conversar com seus filhos e com as suas filhas, entender de que eles precisam estar preparados, porque ninguém está livre, nenhum negro, nenhuma negra nesse país está livre de sofrer racismo diariamente, assim. Então, quanto mais fortalecido essa menina vai estar e esse menino vai estar, mais importante vai ser para eles também estar e seguir com a sua saúde mental melhor. E aí, sem dúvida que esse diálogo também ele se estende à escola. É importante que os pais e as mães observem, né, aqueles que têm, né, conseguem entender. Quando eu falo a tomada de consciência, William, porque eu, por exemplo, me tornei, né, eu sempre falo isso, porque para mim é muito importante demarcar que eu me tornei, né, uma mulher negra aos 27 anos de idade. Então, eu tenho um filho que aos 7 anos questionou uma professora quando disse que ele não era negro, que ele era pardo. Então, como faz diferença a gente entender, né, primeiro o que é o racismo, se aceitar enquanto, né, uma pessoa negra, ao mesmo tempo que eu entendo perfeitamente o como é difícil também afirmar-se enquanto, né, enquanto povo negro, uma vez que a gente está numa sociedade que é tão excludente. Então, ninguém quer estar numa relação, né, de exclusão o tempo inteiro. Ninguém quer ser inferior a ninguém o tempo inteiro. E por isso a gente também tem aí, né, quando Cássia traz assim, de que eu não gosto desse termo de pardo, né? Que, na verdade, o ser pardo é como você vai lidar com aquela coisa do meio termo, né? Eu não sou negro, nem sou branco, eu estou no meio. Então, bom, aqui caberia uma discussão muito grande sobre isso. A gente, com certeza, passaria, né, Cássia, amanhã falando. Mas isso é uma forma de, realmente, a gente não querer tratar, né, e não querer visibilizar a população negra. Então, a gente acaba também ficando naquele, né, em cima do muro, e aí isso também faz com que eu não me reconheça enquanto uma mulher negra. Durante muitos anos eu dizia, inclusive, que eu era mulher parda, e aí eu só me tornei, né, negra aos 27, como eu falei. Então, você vê o tempo que eu demorei para me tornar e me reconhecer como mulher negra. E o meu filho, aos 7 anos, já, né, já reafirma a sua identidade, né, enquanto criança negra. Então, essa educação que ela é realmente familiar e que ela se estende também à escola, ela faz total importância na vida dessas meninas e desses meninos que estão na idade escolar. Porque é sem sombra de dúvida, William, né, assim como o Cássio também trouxe algumas informações aqui, o quanto você não conseguir pensar em política, né, que enfrenta igualdades, né, que são raciais, a gente vai continuar num ciclo de violências. E essas violências, elas estão na sociedade de diversas formas. Aqui, tratando da escola pública, tratando do espaço da escola, é quando você, por exemplo, não tem representação no próprio espaço da escola. Quando a gente pega os livros didáticos e que a gente não se vê e não se reconhece. Quando não tem discussão, né, na escola, inclusive sob a lei 10.639, que é uma lei que trata da história da cultura afro-brasileira no Brasil, e que poucas escolas trabalham essa lei na escola. Isso se reflete, inclusive, quando por exemplo, o SENDEC, que tem tido esse diálogo com várias escolas públicas desses três municípios, né, Recife, Camaragibe e Igaraçu, quando perguntamos assim, quantas meninas vocês têm na escola que são negras? Dificilmente as escolas conseguem dizer. Porque a sua maioria são meninas que ainda visivelmente negras, elas colocam lá como pardas, né? Então, isso diz realmente uma falta de representatividade, primeiramente, de se reconhecer, de ter professores e professoras também que debatam esse tema e que a própria discussão sobre o racismo ela se faça presente. Porque na discussão não se está, né, na maioria das vezes, mas está, sim, também, como fala a Cássia, de forma muito nivelada. As pessoas praticam o racismo, ele está ali presente, ele impacta diretamente a vida das meninas e dos meninos, dos estudantes, mas que também tem pouca discussão sobre. Então, isso tem uma violência aí diária, né, que está sendo afetada, né, na aprendizagem, sem dúvida, das meninas e dos meninos, mas que, mesmo assim, a gente acaba aqui também não aprofundando essa discussão. E essa discussão, ela perpassa, sem dúvida, o espaço da escola, ela é social, ela é estrutural, mas que a escola tem um papel importante, né, como espaço de ensino e de aprendizagem, como espaço protetivo, acolhedor que tem a escola, do quanto ela é importante para desconstruir realmente essa noção e essa questão, né, de como o racismo está presente no ambiente da escola. E aí, essa discussão, né, trazendo a sua pergunta lá no início, em casa, ela é importante e ela se reflete, sem dúvida, desse estudante, de como é que ele vai estar no ambiente da escola. E também colabora, sabe, para poder pensar, para questionar, porque as crianças questionam. Nós, adultos, profissionais, que muitas vezes a gente não tem e não dá, não constrói esse espaço de fala que é tão importante que essas crianças tenham. Na experiência que o SENDEC tem tido com esse projeto e com a experiência do SENDEC também na trajetória do SENDEC, a gente tem atuado com meninas e meninos, né, de comunidades, né, de periferias, e muitas formações que nós realizamos com essas crianças, tanto no programa Direito da Cidade, que o SENDEC também tem, e Direito de Criança e Adolescente, que é o DCA, nós ouvimos as crianças, ela tem muito o que falar, né, e muitas questões relacionadas ao racismo, ao machismo, muito presente, e que isso tem revelado assim, o quanto a exclusão ela está se dando, né, de forma muito, sistemática nesses espaços, né, sobretudo no espaço da escola, da educação, e que a gente acaba também que não querendo aprofundar. Então, ouvir as meninas é essencial para se pensar, inclusive, essas políticas públicas, né, que a gente precisa pensar, como o Cássia bem falou, para enfrentar as igualdades, que ela é tão gritante na sociedade que vivemos. Então, sem sombra de dúvidas, é refletir em casa, E também fortalecer essa criança na escola, ela vai ser uma criança, com certeza, que vai ter menos impacto na sua saúde psíquica, sem dúvida, né? Social, mental, né? A física também, porque quando a gente é oprimido, né? E é oprimida, o corpo em si está, né? tá oprimido, né? Não só a mente também e o corpo, né? É uma consequência que ela se dá de forma muito, muito cruel, né? Então, a opressão está ali colocada, e a gente acaba que não trazendo isso, e isso vai se tornando algo muito gigante, algo muito grande, e que impacta na vida dessa menina, desse menino na infância, e que tem desdobramento disso, infelizmente, na vida adulta, né? Porque hoje eu fui estudante de escola pública, isso é bem do desafio que é ser uma mulher adulta, profissional, e ter que lidar, né, com as consequências ainda do racismo na minha infância. Então, é isso. A escola tem um papel, ela é fundamental para essa desconstrução, e é importante que a gente pense políticas, assim, educacionais, que possam impactar menos a vida dessas meninas, desses meninos negros na escola pública. A escola é fundamental para a vida de qualquer pessoa e principalmente onde é uma escola em que a criança pode ser ouvida, pode ser representada muito bem. E isso reflete muito na formação dos profissionais que estão nela, os coordenadores, diretores e professores. Cássia, como você falou no curso de pedagogia, você teve uma formação branca, vamos dizer assim. E como é que deve ser as aulas de pedagogia para tratar isso em relação com as crianças negras? Eu acredito que tratar mais da questão da lei, né, que o Paulo falou, né, das leis diretrizes da educação, que já garantem lá trabalhar a história afro-brasileira e afrodescendente, e também materiais didáticos que tenham essa representatividade, mudar a questão da história, porque a história não vista mais como europeus, né, mas com a nossa representação. Não tratar da história como assim, os escravizados, os escravos, nós não somos escravos, nós somos descendentes de escravos, né? Nós somos descendentes de um povo que foi escravizado. Aí contar toda a história, que povo era esse, né? Que era um povo que tinha reis, rainhas, né? Pessoas importantes em sua sociedade que foram trazidas para aqui para serem usadas, né? Para o desenvolvimento desse país que nós temos hoje e não tem nenhum reconhecimento disso, né? Porque foram essas mentes, esses braços, né? Essas pessoas que desenvolveram o país que nós temos, o Brasil, e a gente não, né, trata isso como se não existisse. E trazer essa questão que não há essa... Essa democracia racial não está existindo, não. Seria massa se existisse. Mas não existe. É preciso pontuar que não existe. Então, assim, lidar com esse enfrentamento desde a nossa formação acadêmica, né? E eu acredito não só no curso de pedagogia. A educação tem um papel importantíssimo, né, de trabalhar essas questões nas leis de diretrizes de base da educação, nas leis de diretrizes de base nacionais do currículo, né? Tanto da educação infantil quanto da educação fundamental, da educação básica. Tudo isso tem que estar, mas também tem que estar no ensino superior. Em todos os cursos, não é? Um curso de engenharia, questão da ética e o racismo, né? Porque aí eu pergunto, em todos os nossos espaços de trabalho, como a gente vem lidando com o racismo? Como a gente reproduz esse racismo? Como a gente pensa nele? Ou como a gente dá enfrentamento? Porque os desafios que devemos enfrentar, não devemos apenas fornecer serviços necessários para toda a família e para as crianças que sofre a questão do racismo para a população negra como um todo. Mas também a gente deve pensar em estratégias de igualdade, né, crescente na nossa sociedade, porque essa desigualdade que está aí, que vem crescendo, a gente quer acabar com ela. Então, é preciso pensar que esse tem uma ameaça sistemática e, para isso, a gente tem que dar enfrentamento a ela, porque ela reverbera na nossa saúde, no nosso bem-estar, tanto das nossas crianças, nesse desenvolvimento, como os adultos que estão aí, que levam na sua vida as consequências desse racismo, né, nas questões de saúde que vem trazendo. Então, assim, pensar nisso como um todo. E é importantíssimo trazer os currículos dos cursos de formação superior na questão da ética, na questão da formação, recorte de raça, sim, né, a gente não pode mais esconder isso. Pensar em políticas públicas com recorte de raça, sim, não está favorecendo. Eu não estou tirando direito dos brancos para os negros, não, tá? A gente está garantindo que a população negra tem acesso aos direitos que sempre nos foram negados. Historicamente, o Brasil tem um débito com toda a população negra. E nós somos a herança dessa população, então a gente quer, né, Paula? Nossa herança de volta. Queremos. Né? Queremos, sim. Né? E aí, meninas, a gente está no projeto aqui Meninas em Movimento pela Educação, pelo Fundo Malala, a gente trabalha muito a questão da autoestima das meninas, porque as meninas são a maioria negra, né? A gente trabalhou agora uma pesquisa da situação da evasão escolar das meninas. Estou dando só um spoiler rapidinho, porque a gente vai fazer o lançamento dia 29, William. E aí, nessa pesquisa, foi só uma amostra, um diagnóstico do município. Para você ter ideia, a gente fez apenas uma amostra por causa da pandemia com 100 meninas que estão invisibilizadas fora da escola. Dessas 100, 84 são negras, quando a gente soma negras e pardas. Apenas 16 não eram. Estão fora da escola. Têm filhos, pelo menos um, em sua maioria. E só tem até 18 anos. Elas têm de 12 a 18. Isso é preocupante onde elas estão, né? E que educação está sendo essa que não mantém as nossas meninas na escola e as meninas negras? Por que que são as negras que estão fora? Então, assim, é preciso fortalecer essas políticas públicas de inclusão, políticas públicas de enfrentamento a esse racismo. Ter espaços como esse aqui, eu acho que é um espaço muito importante, da gente estar conversando, das pessoas procurarem saber. Vão lá, pesquisem, tem pesquisas interessantíssimas do Núcleo de Apoio ao Desenvolvimento da Primeira Infância, que foi uma pesquisa que eu li muito para fazer a questão do enfrentamento lá, do chatbot, da autoestima, eram coisas que eu precisava saber. Então, se você é gestão pública, se você é de sociedade civil, quer saber mais, quer incluir isso no seu trabalho, quer ter um trabalho com recorte de afirmativa da questão de raça, vai lá, pesquisa, pensa diferente na sua instituição, no seu empreendimento, aí na sua empresa, será que eu estou fazendo enfrentamento ao racismo ou estou reproduzindo o discurso racista e dominante? Né? Como é que eu estou fazendo isso? Eu acho que é uma reflexão muito importante e é preciso, sim, desde o currículo da educação superior, né, todos os currículos, ter esse recorte. A gente está chegando ao final do programa e antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazer uma consideração final e também responder a pergunta o que mais, além do que a gente debateu aqui, o que mais precisamos para fazer uma sociedade antirracista. Eu vou começar pela pedagoga do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, CENDEC, integrante do Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e ativista pela educação do Fundo Malala, Paula Ferreira. Então, William, acho que bem pertinente a tua pergunta, né? Acho que aqui os ouvintes que estão aqui nos ouvindo, né? A gente precisa pensar uma sociedade antirracista, e aí quando a gente pensa antirracista, é uma sociedade que ela possa realmente enfrentar junto, né? Entender primeiro que o racismo é um problema dos negros no Brasil, né? O problema de toda a sociedade brasileira. Então, o primeiro passo é como você desconstruir ou como você refletir sobre os seus atos, né? Como é que você, educador, educadora, gestão, né? Pensando aí também de quem está pensando as leis, legislativos, né? Está pensando essa política pública que é tão importante, né? Para que a gente possa ter uma sociedade que ela seja antirracista. E aí você não é só você falar e você não, né? Não dizer que é antirracista, mas como é que a sua prática, ela diz sobre, né? Como é que as suas atitudes, ela diz sobre. Então, dentro da escola, é um espaço que a gente quer o tempo inteiro dizer, porque a escola é um lugar legítimo para se discutir, se refletir, pensar, né, nesse espaço que deve ser um espaço antirracista. Pensar, como o Carta bem falou, já tem aí uma formação importante, né, para professores e professoras, toda a gestão da escola, que as escolas possam também pensar, né, em projetos políticos pedagógicos também que tragam a discussão, que tragam debates, né? Que as meninas negras também possam ter espaços para falar, e as meninas no geral, mas as meninas negras, porque são, em sua maioria, as mais silenciadas. Carta trouxe aí um dado agora, né, sobre as meninas que foram vida de 100 aí, a maioria são meninas negras, que são meninas invisibilizadas, e elas precisam realmente estar aí na visão, né, na nossa visão. Então, que a gente não possa ainda continuar reproduzindo, né, esse racismo que ele é tão perverso e que ele impacta tanto as nossas vidas, né, como meninos e meninas, mulheres e homens negros desse país. Então, é muito importante que a gente tenha um espaço, viu, William, como esse, a Rádio Paulo Freire, a gente possa trazer essa discussão, trazer esse debate. A gente também, enquanto CENDEC, a gente fica muito feliz de estar atuando aí numa rede, né, numa rede que é tão importante, que tem atuado no mundo também, não só no Brasil, mas também que tem discutido educação em outros países. E aqui no Brasil, essa rede Fundo Malala é uma rede que tem muitas organizações parceiras nossas, né, assim como das Mulheres do CAP, que Cássia está aqui representando, que tem pautado, que tem discutido, que tem produzido muita pesquisa, artigo, que tratam dessas desigualdades, né? E olhar para as meninas é fundamental, porque elas, sim, né, têm sido historicamente, estruturalmente, sido impactadas, né, por fato de ser mulheres. A questão de gênero ainda é uma questão muito séria na sociedade, e ela ainda se agrava quando a gente está falando de meninas negras, meninas indígenas, meninas quilombolas. Então, é isso. Assim, eu queria muito agradecer, né, pelo CENDEC, que está aqui também, nesse espaço, falando do projeto, falando também o quanto a gente, né, tem colaborado, tem pensado, estamos muito atentos e atentos a essa realidade, né, do Brasil, colaborado aí junto com também a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que tem uma atuação muito importante, né, no Brasil, para enfrentar e para pensar políticas educacionais. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui, Paula, e obrigado pela disponibilidade também. A Rádio Paulo Freire está sempre aberta para discutir o tema. E agora eu vou passar a palavra para a cientista social do Centro das Mulheres do Cabo, integrante da Rede de Ativistas pela Educação de Meninas do Fundo Malala, Cássia Janes, para responder como podemos fazer uma sociedade antirracista, dar as considerações finais e também dizer como encontramos o chatbot Topiti. Ok, obrigada, William. Paulo falou tudo, né? Mas vamos só acrescentar algumas coisinhas. É assim, para ter uma sociedade antirracista, eu acredito que a gente começa pensando nessas políticas públicas. E é uma coisa que a mudança de pensamento, mudança de cultura, que cultura não é natural, a gente aprendeu, a gente não nasceu racista. Nós aprendemos a ser racistas. Então, assim, a gente precisa desaprender e precisamos ensinar as nossas crianças a não ser, então, não reproduzir isso. Para isso, é preciso de profissionais preparados para discutir o antirracismo nas escolas e agir prontamente diante de situações ou comportamentos de cunho racistas. Às vezes, o professor não tem argumentos. Professores e professores ficam meio perdidos, outros profissionais. Às vezes, até profissionais de jornalismo, de saúde, um médico, fica meio assim, como é que eu vou responder para isso? Né? Aí eu não quero ofender aquela pessoa, mas a pessoa está sendo racista, você não quer ofender ela. Né? E como é que eu vou tratar uma situação de forma diplomática, mas de forma assertiva, direta, que valorize essa questão do pertencimento, da diversidade histórica, étnico-racial, por meio de, seja de um currículo de formação, seja por regras de convivência no setor de trabalho. Aqui a gente não aceita atitudes racistas. E que atitudes racistas são essas? Se é no posto médico, não é? Se é no PSF lá, se é na escola, se é na crechezinha do bairro, não é? É no atendimento dos CRAs e creches. Estou falando disso porque é onde a população que vai lá e precisa e sofre o racismo diariamente. Racismo institucional, estruturante, feito por profissionais não preparados e racistas que estão representando suas instituições. É preciso também acabar com isso nesses lugares. E assim, para isso a gente precisa a discussão sobre equidade em todos os âmbitos, na esfera das políticas públicas, da gestão pública, na questão da formação da polícia civil, da polícia militar, o tratamento que tem na abordagem, né? Porque assim, a gente está vendo aqui a cor do crime, o estereótipo do negro, da negra, que é voltado, assim, é ladrão, é bandido por conta da cor da pele. Então assim, isso é muito sério. Para os adolescentes, famílias, amigos que estão vendo, estão assistindo ao programa, divulgar para os meninos e meninas que precisam da ajuda. Está, né? Aí o WhatsApp, é o 61 99 123 1759. Você entra no WhatsApp, manda uma mensagem, o robozinho vai estar lá te orientando, você vai procurar ajuda no TOPT, que tem o objetivo de contribuir para a melhoria da autoestima, Paula e William, de adolescentes e jovens, colocando-os como protagonista da experiência em um ambiente mais seguro, privado, livre de julgamento. Você pode se abrir, conversar. Que dores são essas? Da consequência do racismo, da consequência do que eu estou passando, como eu lido com isso? Para que não precise só eu chegar lá como terapeuta para ajudar aquela menina potiguar naquele momento, né? A equipe do Centro das Mulheres e do Unicef. Mas ele pode ter a mão aí, a gente não vai conseguir chegar na sua cidade, mas você pode ter a mão um apoio como esse, que é muito importante, né? E você vai lá no chatbot, é seguro, é confidencial, você se abre, conversa e vai ter especialistas lá para te ajudar nesse momento. Muito obrigado pela sua participação, Cássia, aqui hoje no Saúde é o Tema. Obrigado pela disponibilidade também. O chatbot do TOPT está disponível no Facebook, na página TOPT, se escreve T-O-P-I-T-Y, e também no WhatsApp, pelo DDD 619-9123-1759. Repetindo, DDD 619-9123-1759. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 5 anos. Se você ainda não se vacinou, vá logo. E mesmo se você já foi vacinado, continue seguindo as medidas de prevenção. Não se esqueça de tomar a dose de reforço. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes da UFPE. Eu, William Araújo e Luana Simões, de jornalismo, e Heberto Martins, de comunicação social do Centro Acadêmico do Agreste, sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais, a estudante Luana Simões, de jornalismo, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Edição de podcast, Felipe Novaes.